drink de amor. Outra vez você, porque tinha que ser com você. Outra vez você, porque tinha que ser com você. Só quem já passou sabe que não existe nenhum drink de amor. O Deus que está em mim se adora até o fim. Me come com colher de prata. Por favor, largue de mim. Já não posso ser assim. Algo sobre o fim. Primeiro parar de falar alto assim é desnecessário. Tô te ouvindo baixo. Sou exatamente o jeitinho que você conheceu. O que eu fui, o que eu sou é simplesmente eu. Pra que ligar tanto pra algo que antes era só um detalhe serrante, cê sabe? O foda esse encanto que você tem sobre mim. Me pisa, magoa e ainda quer que eu me desculpe por eu ser assim. Só que não, não nega. Abre o portão e chega. Eu só resolvo pessoalmente, deita. Amo como você se contradiz por mim. Como esse seu corpo quente cheira. Eu sou cara que te cheira. Eu faria a semana inteira. Sempre te devoro inteira. E todas as vezes parecem que são a primeira. Como todas as vezes que eu te vejo. Todo dia eu lembro do primeiro olhar. Do primeiro beijo. Do primeiro toque. Do tom de desejo. Tesão do seu corpo no meu aperto. Suas roupas mais curtas. Aquelas que mais se demoram pra tirar, pede minha ajuda e te faça entender que príncipes sabem rimar. Eu sempre te achei minha combinação perfeita, tipo, só liga em minha orelha, deixa esse drama de lado e volta a sorrir com seu rosto deitado. O Deus que está em mim se adora até o fim. Me come com colher de prata. Por favor, largue de mim. Já não posso ser assim. Oh.